Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e eu sei fazer fogo grego. Aqui é o Tucano e eu sei dar o beijo grego. Que filha da mãe. Aqui é Blue Hand e eu queria trabalhar pra empresa de armas. Aqui é Eduardo Spor, eu Vince Gloto e eu tenho medo das bestas chinesas. Eu fui censurado, mas tudo bem. Aqui é Azaghal, anão, e meus punhos são armas. Ah, caraca! Tava aguardando essa. Sim, nós vamos fazer mais um Nerdcast histórico, só que desta vez sobre outro foco, né? Vamos falar sobre as máquinas de guerra da humanidade, né? O ser humano é muito inventivo, principalmente quando o objetivo é matar outro ser humano, né? Então vamos falar aqui sobre a história das grandes máquinas de guerra que mudaram a história do mundo, né? A história das guerras, a história das sociedades e tudo. Logo depois do e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast. Vamos. E chegou a hora de HSBC Direct, Azaghal. Sim. Esta semana, assim como nós falamos já aqui, o HSBC descobriu que existe a galera da internet. Sim, eles resolveram atingir o futuro, que é a internet. Essa coisa do futuro, a rede mundial de computadores, não é? E hoje vamos falar sobre tecnologias, Azaghal. Uma coisa muito maneira que eu adoro usar em banco é o token. E é um autor... muito consagrado entre os nerds. Não é o Tolkien. Ah, eu chamo de Tolkien, cara. Tolkien. Sim. Nós usamos o nosso querido Tolkien, que é uma maquininha, uma paradinha Jack Bauer 007, muito maneira de se usar, né? Que é, na verdade, é um chaveiro que você tem, né, nos bancos comuns que nós vemos por aí. O Tolkien, ou Tolkien... Uhum. É um chaveiro que tem um botãozinho, você clica e ele te dá uma sequência numérica relacionada à sua conta. E é uma chave de segurança. Isso. Mas no HSBC Direct, o seu celular é seu token. Por exemplo, você pode acessar a sua conta corrente num caixa eletrônico sem cartão de banco. Exato. Só com o seu CPF e o seu token. Exato. Não é irado isso? Não é 007? É. Você pode receber um chaveirinho. Tô, ó, recebi aqui meu chaveirinho. Ele é fininho, cabe na carteira. Ou, se você tiver um celular esperto, um smartphone, você pode usar o aplicativo HSBC Direct. Olha que maneiro, cara. Ele funciona com todas as operadoras, ó. Vivo, TIM, Claro, Oi, Brasil Telecom. Funciona em aparelhos GSM com aplicativos em Java, né? Tem que ter Java no celular. Por exemplo, BlackBerry. BlackBerry rola. Nokia 95, essas coisas assim, tudo rola. Windows Mobile. Tudo que rodar Java vai rodar o aplicativo. Aí, pô, roubaram o meu celular. O que vai acontecer? O cara vai acessar minha conta? Não, porque pra acessar o token, o negocinho, você precisa de uma senha. Exato. Senão esse cara não vai saber sua senha, não vai saber acessar teu token. Então... vamos ser espertos, não vamos usar essa senha em tudo, né? Pelo amor de Deus, né? E tem mais, cara. O aplicativo não serve só pra isso, só pra gerar o token. Você pode, através dele, com uma conexão de internet, pagar conta de água, luz, telefone, gás. Olha só, cara. E é maneiro porque, assim, acredito eu, que esse aplicativo deva ter todo o negócio de segurança já de banco, né? Com certeza. Todo criptografado, mega ultra proteção quando você for pagar conta, inserir senha, essas coisas. Quer dizer que se, por exemplo, eu que sempre esqueço de pagar minhas contas todas e sou rei dos juros. Se eu tiver um HSBC Direct com esse token e tiver na rua e falar, não paguei o celular. Exatamente. Tenho que pagar rápido antes que eles me desliguem aqui, eu não consigo usar mais o token. Vai lá no aplicativo. E paga. E pago direto. É, você vai usar a conexão de internet da sua operadora. Claro, né? Pô, mas também, né? É, exato. A não ser que você esteja num lugar que tem Wi-Fi. Aí você pode, exato, você pode usar a conta Wi-Fi. Aí, cara, isso vai ser um frisson entre os office boys, cara. Eles nunca mais vão ficar na fila do banco, porra, cara. Sensacional, cara. E também pode fazer recarga de celular também, pela parada. Acessar extrato da sua conta bancária, extrato do cartão de crédito. Mais uma função espetacular de HSBC Direct para os descolados da internet. Exatamente, você que é um cara que não quer ficar na fila. É. Você que não quer ficar agora nem mais na frente do computador, malandro. Fica só com o celular. Só no tec-tec-tec-tec-tec. Sedentarismo total, cara. Vai lá acessar hsbcdirect.com.br. Muito bem, continuando recadinhos. Promoção Elementos Anjos e Demônios continua rolando. Pessoas já estão com cinema de graça. Olha só. Não, não é bonito? Fase 2 e fase 3 já acabaram. Já? Já. Essa semana tem que ficar ligado, rapaz. Tem o Twitter do Dom José Simeone, a comunidade do Orkut dele, o perfil dele, tem que ficar ligado, tem que ficar ligado. O vencedor da segunda fase foi o Felipe Nardi da Rocha, do Rio de Janeiro, 18 anos. O vencedor da terceira fase foi o Luiz Gustavo Oliveira Coutinho, de São Paulo, 20 anos. Foram espertinhos, participaram rapidamente. Não, não. Foram espertinhos, faz parecer que eles descumpriram regras. Sim, é verdade. Porque no Brasil, espertinho que se dá bem enganando os outros. Não, os caras não foram espertinhos. Os caras foram... É verdade. Esforçados e interessados. É verdade. Espertinhos foram aqueles que compraram o laptop a R$9,90 na FNAC, né? Exato, exato. Eles foram lá, correram e ganharam as fases deles, cara. Na frente dos outros. Tinha muita gente tentando. É verdade. Né? E eles mandaram bem. É verdade. O Felipe da Rocha, que ganhou a segunda fase, ficou tão empolgado que ele publicou um YouTube falando: ah, galera, ganhei, olha aqui os ingressos. Mostrou os ingressos pra todo mundo. Ah, que maneiro. Agradeceu ao Jovem Nerd, mó barato. Então, fique ligado, porque existe mais uma fase para ingressos grátis, a fase 4. Exato. É incógnito ainda quando começará, mas se você ficar ligado nesses lugares que a gente deu as dicas, você vai prestar atenção, porque velocidade é a essência da parada. Assim, cara, quando você tem uma promoção que tem milhares de pessoas ao mesmo tempo concorrendo e por um prêmio desses, né? É. Tem que ser, cara, de flash. Com certeza. E fique ligado que a quinta fase vai ser a mega boga, vai ganhar TV de 40 polegadas Sony Bravia. Aí é que separa-se os homens das crianças. E o home theater, é. Então fique ligado na promoção Elementos Anjos e Demônios. Green Sally up, Green Sally down. Antes da gente começar a leitura de e-mail da Benerd, eu quero dar uma esnobada base. Ai, meu Deus. Então, as pessoas elas vêm reclamando que eu não sou mais o mesmo, o senhor da Oceania e tal. Vem, não, não vem, não. Vem, sim, às vezes eu chego e aí eu tenho que voltar, né? Dar uma calibrada. Então. Eu, como sou um cara que agora sou prestigiado e tal, eu recebi convites grátis pra ir no show do Oasis. Ah, e eu nem sou lá muito fã de Oasis, mas como era um show de graça, eu fui. Putz, grilo. E excelente. Você... Aí eu tuitei, porque eu sou agora o rei do Twitter. Rei do Twitter. Eu sou, como diz o Cardoso, o twitter, o maior twitter do Brasil, segundo o Jovem Nerd News. E aí eu tuitei que tava lá no show do Oasis e tal, e falei: galera, vê se vocês conseguem me ver aí no Multishow, porque tava sendo transmitido ao vivo e whatever. Uh-huh. Não teve um maluco ou dois que disseram que me viram lá? Sério? Veja você, eu acho meio difícil naquela muvuca toda, caraca, mas os caras disseram. É possível, mano. Cara, excelente. Então se vocês tiverem algum show aí, eu queria muito ter ido no Julio Iglesias, cara. Ah! E porra, foi foda, me arranjaram um Oasis, eu não reclamo, foi legal, mas eu preferia realmente o Julio Iglesias. Excelente, cara. Agradecimentos de coração ao senhor e senhora milionário Nerd, Azaghal. Ah, é verdade. Que viajaram a Europa escutando o Nerdcast e se sentiram tão gratos que compraram vários presentinhos. Vários mimos. Muito obrigado, cara. A gente adora receber presentes de coração. Gente, eu sei. 1 milhão de recados, mas isso é importantíssimo. O quê? Nós vamos fazer um Nerdcast especial de Dia dos Namorados. Ah! Esse Nerdcast vai ser uma zoação com aqueles programas de rádio romântico. Vai ser uma experiência diferente do Nerdcast. Exato. Já avisamos antes pra ninguém ficar chorando de mimimi. Ou então venha me dizer que a gente copiou de alguém. A gente tá falando agora, um mês antes, que a gente vai fazer um programa romântico no Dia dos Namorados. Então não me venham copiar, senhor whatever. Outros podcasts por aí. Essa ideia já é nossa. Uhum. Seguinte. É um programa que nós queremos a participação total, total dos ouvintes. Isso. É como se fosse uma rádio ao vivo, só que vai ser gravada. Rádio romântica brega. Exato. O que nós queremos de vocês? Se você quer conquistar alguém, mas é tímido e não tem coragem de se declarar, é a hora. Rapaz. Se você tá encalhado ou encalhada e quer fazer um show-off, aparecer, se descrever, manda um e-mail que a gente vai ligar pra você deixar seu recado. Isso. Deixar seu e-mail, passar suas medidas. É muito importante passar a sua faixa etária, aquela loucura toda da rádio. Se você fez merda e seu relacionamento foi pro caralho, e você quer reatar, esse é o momento, esse cara. Esse é o momento, rapaz. Nós queremos também declarações de amor, de casais que estão aí consolidados, é, né? Claro. E querem homenagear um outro, com até opção de escolhas de músicas. O que vocês pensarem de brega e cafona é o que a gente quer. Então, cara, a gente vai dar algum prêmio, com certeza, pra pessoa mais cafona. Claro. Ainda estamos decidindo, mas a participação de vocês é importantíssima pra esse podcast ser foda. Muito bom. Né? É sempre inovando. Podem começar a mandar desde já. Podem mandar como subject Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, sim. E mandem pra nerdcast@jovenerd.com.br pra gente preparar esse programa irado. Podem mandar desde já, porque algumas pessoas a gente vai ler a carta ou e-mail. Outra a gente vai ligar. Outra a gente vai ligar e tal. Então é importantíssimo que vocês já comecem a mandar desde já. Exatamente. Muito bom. Essa semana recebemos um e-mail espetacular de Marcos Greik Azaghal. Quem? Você tem noção? Eu comecei a ler, ó, lá por meio de alguns amigos, eu tomei conhecimento do ótimo site de vocês e eu lendo como se fosse um e-mail normal, né? Agradeceu pra gente ter divulgado a entrevista dele. Eu, que entrevista? What? Aí, cara, quando ele assina o e-mail, abraços Marcos Greik, o Wolverine brasileiro! Não acredito que eu recebi um e-mail do meu ídolo, o Wolverine brasileiro, cara. Marcos Greik, um abraço pra você, um snicket no coração. Um snicket no coração, né, cara? Ah, clica aí pra ver o vídeo dele, que é muito bom. Daiane Oliveira, 24 anos, estuda comunicação Belo Horizonte, Minas Gerais. Olha. Podia chamar a portuguesa pra fazer sotaque de mineiro e ler esse e-mail. Seria uma boa, né? Então tá, peraí, vamos lá. Olha aqui, tá, a minha especialização é em sotaque de português. Sim. Estão já exigindo demais da minha pessoa. Ah, por que não? Porque eu morei em Minas, quer dizer que você imitar. Acompanho Nerdcast já há muito tempo, mas é a primeira vez que escrevo. Olha. Uso o Twitter há um ano e acompanhei essa popularização que ela sofreu nos últimos meses. Peraí, você tá caipira demais, coitada. Hoje trabalho na assessoria de comunicação de um cantor famoso. Olha e só. E ele possui um Twitter. Olha só. Que nós da assessoria que atualizamos. Ah, que ótimo. Tá vendo, né? Quando você acompanha o famoso, você tá acompanhando o assessor dele. É verdade. Conheço os dois lados do Twitter. Sigo pessoas de relevância, por sinal, todas as que participaram do último Nerdcast, e procuro sempre buscar perfis que me tragam algum conteúdo. Entretanto, no perfil do meu patrão, vivo o lado oposto. Sigo todas as pessoas que nos seguem e postamos apenas coisas como gravando show na cidade tal. Ah, que beleza. Ou fazemos uma chamada para o blog dele com as últimas atualizações. Eu quero saber quem é esse cantor, não falou. Acredito que o Twitter, assim como todas as redes... Redes? Redes? Está escrito aqui, meu filho. Meu filho. Assim como todas as redes sociais, possuem esses dois lados. O de amiguxos exibidos e de conteúdo. Eu acho que eu já tô misturando com o de Nordeste. Que isso? Eu acho que já tá ficando uma confusão. Agora, quando tiver um de stack do Nordeste, também quero fazer. Tá e ótimo. De paulista. E agora vou tentar todos. Ah, não seja por isso. André Fernandes, o Balrog, 23 anos, desenvolvedor de efeitos visuais, São Paulo, SP. Ah! Quero ver agora, português. Pois, mas aí é muito mais difícil de paulista. Peraí, deixa eu pensar. E a galera nerd, meu. Eu não tinha me interessado pelo Twitter, até eu vi o Nerdcast 161 sobre esse assunto. Olha aí. Trabalho como freelance e procuro sempre me atualizar a respeito das novas ferramentas. Que isso? E produtoras publicitárias, meu. Coisa. Bem, quando eu vi o Nerdcast 161, estava procurando por um novo tutorial de... Por quê? de After Effects. E pensei, meu, estão falando bem disso aí, pode ter potencial. Coitado, não é assim. Resolvi checar e bum. Como é que é mesmo, sangue de Paulista? Como é que é mesmo? Peraí. Vai pro Nordeste agora. Peraí. Nordestino de São Paulo. Meu, minha cabeça explodiu, meu. Não só encontrei twitters ligados diretamente à divulgação de vários tutoriais, como ainda encontrei alguns ligados diretamente à divulgação de freelancer. Olha aí, que excelente. Com certeza, utilizar o Twitter é uma ótima maneira de compartilhar os interesses, meu. Manter-me informado sobre as novidades. Tá ligado? Tá ligado. Novidade do meu setor, meu. Aumentando o network. E ainda encontrar novas oportunidades de freelance. Freelance. Muito grato pelas dicas, viu? Pela dica. Muito grato. E não deixe de tomar um chopps e 3 pastel. Muito bem, o Nerdcast volta semana que vem com mais estereótipos pelo Brasil. E vira as esquerda, viu, meu? Vira as direita, viu? Vira as esquerda e as direita que tu chega lá no farol, meu. Eu tô por dentro do negócio. Ai, ai, que semana que vem vamos sacanear os carioca. Máquinas de guerra da humanidade. Seu Blue Hand, como é que a gente começa? A gente tem que falar o quê? Do 2001, daquele pedaço de osso que o macaco deu na cabeça do outro? Caraca, quando eu tava pesquisando, a primeira coisa que eu pensei foi nisso mesmo. Porque aquilo é, né, basicamente uma alusão, né, ao início do ser humano, né, cara? Quando criou a sua primeira arma. A gente pensa em máquina como computador, como qualquer coisa assim. A definição de máquina é moldar a natureza a seu favor. Olha só. Por exemplo, uma ferramenta simples como um machadinho, uma pedra laminada, isso é uma máquina? Uma pedra lascada, feita pra fazer, sei lá, arrancar a pele de um animal, isso é uma máquina? Sim, já pode ser considerado uma máquina, sim. O conceito de ferramenta e máquina, assim, podem ser unidos, então. É uma máquina. Exato. Não necessariamente precisa ter peças móveis. Ah, muito interessante. Você sabe que tem uma teoria que ainda não foi confirmada, mas muitos cientistas acreditam que o Neandertal coexistiu com o Homo sapiens na Terra. Vocês sabem disso, né? Ah, eu achava que sim, né? E um não é a evolução do outro, né? O Neandertal, ele veio de do mesmo ancestral comum do que o Homo sapiens. É, não, é. Do mesmo hominídeo. O Homo de Neandertal não deixou descendentes, ele foi extinto. Inclusive, até vi um documentário do Discovery Channel muito bacana sobre isso, que o Neandertal teria sido extinto pela disputa de alimento e território pro próprio ser humano. Uhum. O ser humano já tinha nessa época armas, como lanças, que com pontas de osso, capaz de ser arremessado à distância. Já o Neandertal não, ele usava ponta de pedra, pra isso ele se tornava muito mais vulnerável quando ele atacava e caçava um animal, qualquer coisa assim. Tem essa coisa bacana, né? O ser humano, no seu primórdio, né? A arma já foi usada pra extinguir, quer dizer, foi responsável pela extinção de uma raça inteira, né? Começou bem a humanidade, né, cara? Mas se você parar pra pensar, não teria como duas raças coexistirem assim na Terra, né, cara? Daria pra existir duas raças de seres humanos se elas conseguissem se ficar em continentes separados no início, mas não uma competição dessa de início entre duas raças que tinham essa desvantagem é foda. Ah, lógico. Uma ia obliterar a outra, como se tivesse roubado o Homo de Neandertal, por exemplo, na Austrália, como é a Austrália hoje, numa ilha separada, e de repente eu consegui evoluir ter uma sobrevida maiorzinha. Talvez até um ponto de poder lutar de igual pra igual com o Homo sapiens. Mas no estado que tava, onde os dois se encontravam, não dava. E aí, as máquinas de guerra dessa época do Homo sapiens, né? Como eu falei, foi o caso da lança com ponta de osso, né? Uhum. Já foi responsável pela destruição dos Neandertais de forma completa, né? Pra você ver. fogo grego. Opa. Uma arma lendária. E o cara que inventou não era grego, era assim, mas tudo bem. Quem usava era o Império Bizantino, né? No século XI, cara. Então, não sei de onde veio o nome fogo mas grego. Mas a receita do fogo grego, ela não existe, né? Assim. O problema da receita do fogo grego, o que a gente conhece historicamente, é que era um segredo. Importante definir o que era o fogo grego. O fogo grego... Era na palma da época, né? Exatamente. Os caras criaram um lança-chamas, rapaz. O fogo grego era usado basicamente em batalhas navais, né? E o Império Bizantino usava como um cilindro com um pistão, sabe? Um pistão de você empurrar. Com dois, é isso que é o avanço deles. Ah, dois pistões. Se você fizer com um pistão só, quando você tá puxando, você tem um intervalo entre encher e cuspir. Você, não é um fluxo contínuo. Então o fogo volta pra dentro e queima o teu barco. A sacada deles é fazer a bomba de dois tempos. Então o fluxo de líquido é contínuo pra fora. Pô, sensacional. Nunca nenhum líquido voltava pra dentro do reservatório. É claro. E aí você ia acender a parada e o fogo saía, não voltava. Vocês disseram que é o lança-chamas da época. Eu diria que ele era um lança-chamas muito mais maneiro do que hoje em dia. Ah, por quê? Porque hoje em dia o cara só tem uma mochila lá, dois cilindros nas costas, uma espingarda que cospe fogo na mão. Uhum. Naquela época, era uma cabeça de dragão que cuspia fogo. É, verdade. Era muito mais estiloso do que hoje em dia, cara. É verdade, pra botar medo, né? Mas naquela época as pedras eram bonitas, né? Hoje em dia a parte boniteza das armas sumiu. E a lenda, o fogo grego não era simplesmente um óleo que era jogado com uma chama piloto e ele pegava fogo e tal. O que diz é que se os caras jogassem água no fogo grego, ele queimava mais ainda, não era isso? Era. Que ele queimava na água. É, aumentava isso. O fogo grego tinha que ser por asfixia, no caso. Mas não é isso que acontece com panela de óleo, se pegar fogo, se tacar água ali? É porque esse que é o problema. Se você tacar água no óleo, o óleo boia na água. O problema é que nem que se queima na panela com óleo é que o óleo tá pegando fogo. É você despertar se você tacar água. Uhum. Se você tacar muita água, é o suficiente pra encher a panela e ela transbordar. Mas você não vai apagar o fogo, porque o óleo tá boiando. Você vai mover o fogo. Vai mover o fogo. O fogo vai se espalhar por cima da tua cozinha e vai fazer aquela brincadeira de um corpo de bombeiro. É verdade, olha aí, é verdade. Os historiadores acreditam, né, é que ele era muito menos eficiente do que a gente acha que é. Ah, é? Por dois motivos. Primeiro, porque ele não resistiu até hoje em dia, né? Uma tecnologia que fosse uma tecnologia super importante e avançada, uma hora ou outra ia vazar por um espião ou alguma coisa. E segundo, a grande utilidade do fogo grego, acredita-se que ele era usado pouco, ele devia ser muito perigoso de ser usado. Uh-huh. E a grande utilidade dele era a intimidação, que é uma das grandes utilidades das armas de guerra mesmo, né? Daí, ser feito com cabeça de dragão, tudo. Às vezes, a arma não precisa nem ser tão eficiente, mas ela precisa intimidar. Sim. Isso aqui é a jogada da coisa. Então, talvez ele, assim, se ele fosse tão eficiente quanto a gente acha, ele não teria se perdido na história como se perdeu, né? Os chineses tinham uma arma lendária, que era o cortador de cabeças. Você conhece essa arma? Como é que era? Era uma espécie de um saco, a base dele era como se fosse um arco, assim, que você jogava na cabeça da pessoa, puxava, vinha duas lâminas e cortavam tua cabeça fora. Meu Deus. Os historiadores refizeram essa arma como achavam que ela devia ser usada e chegaram à conclusão do que a gente tá achando agora. Dificílimo de ser usada essa arma. É quase impossível. Só um especialista e mesmo assim é complicadíssimo. O importante não era usar a arma. O importante era você mostrar que ela existia e intimidar os seus inimigos com ela. Esse tipo de arma, pra época, uma arma com líquido inflamável, é uma merda de arma, porque você... Eles tinham pouco controle de ferro e de aço. Eles não tinham conhecimento de aço. Então, era tudo feito de bronze, que não é um metal muito bom. Eles não tinham um conhecimento bom de metalúrgica. Se você fazer barcos e containers pra levar desse jarro é uma droga. Tipo um caldeirão que ficava, né? Era um caldeirão com líquido inflamável sinistro que você ficava bombeando. O que é passivo teu, o teu barquinho já ia pro saco. É verdade. Se você digitar fogo grego no Google, vai aparecer uma propaganda no links patrocinados do Mercado Livre. Já comprei até 18 vezes. Caraca, é verdade, fogo grego e até 18 vezes. Que merda é essa, cara? R$4,95, galera, fogo grego. 18 vezes? Ah. Outra arma, grande máquina de guerra da humanidade que mudou a história de muitas vidas e civilizações. Tão simples, o arco inglês. Que na verdade é galês, né? Galês. É. Qual arco você tá falando? Pois? Vocês estão falando do arco longo, né? O arco longo. Isso. O arco longo teve uma grande mudança na medieval, mas eu acho que o arco composto mongol é um arco muito mais punk pra você. Verdade. Eles têm representatividades diferentes. O arco inglês, ele mudou o rumo da guerra, né, cara? O arco mongol, ele fazia parte de uma outra máquina de guerra, que era o paleiro mongol, né? O arco mongol e a sela com... Estribo. Estribo. Foram responsáveis por Gengis Khan dominar o império dele inteiro. Exatamente. Na verdade, não foi só o arco. Era a mistura de exímios cavaleiros, com arqueiros muito habilidosos, em cavalos também, que na verdade não era cavalo, era pônei duplo, bastante resistente e que tinha uma velocidade boa também. Pônei duplo é o quê? É um pônei sarado. É verdade. Tem muito cavalo que a gente acha que é cavalo, mas na verdade é pônei. Que a gente tem na ideia que pônei é um aqueles pequenininhos que tem na feira de exposições. Exato. Cães e companhia. Mas o cavalo que os cavaleiros mongóis gigantes usavam era um pônei. Mas eu vou te falar que eu acho que a força dos mongóis, parte delas, estava no pônei pelo seguinte. Quando você estava sendo atacado por uma cavalaria e vê aqueles pôneis com um badalo, meu irmão. Aquilo devia apavorar os... A gente tá falando de cavalaria, mas então assim, eu acho importante a gente falar de uma coisa que não é bem uma arma, mas foi, a gente já falou aqui um pouco antes, mas que foi essencial pra história da guerra ao longo da humanidade, né? Que foi o uso do estribo, né? O estribo é interessante porque é uma coisa simples, né? Você coloca o pé lá e hoje em dia você não consegue imaginar um cavalo sem estribo, né? Mas ele mudou completamente a história da guerra, né? Que você vê, se você pensar bem, na Roma antiga, né? Não tinha estribo, né? E a cavalaria da Roma antiga, praticamente ela era muito... Não é que ela era fraca, mas ela não era a arma principal da guerra. Por quê? Sem o estribo, você não tem como utilizar a força do cavalo ao seu favor. Se você chegar com uma lança e der uma lançada no cara, você não tem onde se apoiar, você é jogado longe. Que você bate, é jogado. O que o estribo permitiu? O estribo permitiu você criar o cavaleiro, né, que no ocidente, né, a maior imagem seria o cavaleiro medieval, né? O cavaleiro medieval, ele pode atacar e usar tanto a força dele quanto a força do cavalo na sua arma. Então ele potencializa muito o seu poder de ataque, né? Então isso mudou completamente a história da humanidade, né? A cavalaria fez a Idade Média, né? A cavalaria praticamente mudou a maneira como o Ocidente lutava, né? Então esse pequeno detalhe foi muito importante pra warfare, né? Que a gente chama, pra história da guerra, né? Vale destacar também que a Glória Pérez não fala disso na novela dela, mas foi na Índia que inventaram o estribo. Mas tinha sela. Tinha a sela do cavalo. Tinha sela. Não, ele tinha a sela, mas a sela você não tem apoio pra você fazer um ataque em ninguém. Ah, sim, então sim. Então fica firme. Apesar de que os mongóis tinham uma sela bizarra de o cara ficava agachado, né? Que era a sela que eles usavam pra poder tirar com arco. A sela do mongol tinha o pinto de segurança, né, cara? Porque aqueles caras... O exército mongol era tão rápido, ágil, porque não tinha infantaria, né? Era só cavaleiro. Era um inferno na terra, cara. Mas como a gente vai fazer um Nerdcast só sobre mongóis e Genghis Khan, não vamos perder tempo falando sobre isso agora. Mas afinal, o arco inglês. A diferença do arco inglês é que ele quebrou paradigmas, assim. Já tinham outros arcos compostos na época. Os magiares também já usavam esse tipo de arco. O arco composto, você tá querendo dizer que ele não era feito só com uma peça de madeira. Ele era uma composição. Ele tinha duas curvaturas, né? Em vez de ser uma curvatura, ele tinha o meio reto, né? E duas curvaturas na ponta. Ele era em forma de... Mais ou menos em forma de M. Exato. O arco inglês, ele fazia um D de dado. Isso, é... É, em forma de D. O arco inglês foi importante porque, na época da Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra teve uma vantagem bélica em cima da França enorme por causa disso, por causa dos arqueiros. As vantagens eram porque, antes do arco inglês, os exércitos, eles se degladiavam só com infantaria, cavalaria. Não tinha porrada de longe. E o custo era maior pra você ter as espadas, pra fazer um cavaleiro, porra, tu gastava uma grana, o cara tinha que ser nobre, sabe? Uhum. Pra você ter um arqueiro, era merreca, cara. Era um graveto com uma pena, uma ponta de metal, uhum, e um mulambo com um braço maior do que o outro puxando a corda, cara. Já existiam arcos normais. Hoje é chamado de arco curto, né? Mas o arco longo, que chegava a ter até 2 metros, geralmente era do tamanho do arqueiro, né? Ele era capaz de perfurar a armadura, né? Era uma porrada. Era um outro, o arco curto não conseguia. Não conseguia perfurar capacete, coraça de metal, plate mail. No caso da Inglaterra, outra coisa que contribuiu para o sucesso aí do arco foi o fato de que o arqueirismo na Inglaterra era um costume nacional, né? Era muito comum qualquer pessoa de qualquer classe social utilizar o arco ou para caçar ou para esportes ou como divertimento. Era que nem a bola aqui no Brasil, né? É. Na verdade, isso foi decretado que isso foi incentivado. De 16 a 60 anos tinha que ter seu arco. Olha só, muito bom. E eles treinavam desde criancinha. Porque você tinha que ser um cavalinho pra puxar aquela corda. Um aluno meu uma vez me falou uma parada muito maneira. Me perguntou, pô, mas e aí, como é que é a apresentação de TCC? Eu falei assim, pô, você nunca viu? É normal, tá, não sei o que. Ele falou assim, mas eu acho que é que nem arco e flecha. Todo mundo sabe como é que é, mas ninguém consegue fazer. Cara, pega um arco e flecha de verdade e tenta soltar a porra da flecha, cara. Não sai, cara. Ela cai na tua frente. E você esfola o braço todo, né? Não, ainda tem o risco da corda arrebentar, cortar a artéria e tu vazar até a morte. É verdade. Aí eu fumble triplo. Caraca! Isso aí é fumble do Holy Master. É, tirou 0-1 no descendo, cara. Exatamente. O livro do arqueiro do Cornwell é muito maneiro e mostra fodamente essa história dos arqueiros da Guerra dos 100 Anos, da Inglaterra. Mostra todos os detalhes e manias dos arqueiros de levar corda reserva. O arco não ficava com a corda o tempo inteiro, sabe? O cara não ficava com a harpa lá, tocando arco o dia inteiro. Porque aquilo desgastava a madeira, né? O teixo desgastava a corda, que era de cânhamo e tal. Então, eles tiravam, né? Guardavam longe de umidade pra não estragar. Bem maneiro, assim. Esse livro é foda, cara. Sabe quando ficava velha essa corda de cânhamo, o que que eles faziam, né? O quê? Cachimbinho do Gandalf. Tá de sacanagem, fumavam a corda? Eu não sei, né? Que porra é essa? O nome da trilogia é A Busca do Graal e o livro 1, O Arqueiro, quem quiser buscar nas livrarias. Submarino, por favor, cliquem no link do Jovem Nerd. Tem uma batalha famosa na Guerra de 100 Anos que eu vi no History Channel, Discovery Channel, uma reprodução, e eu acho que foi com o Henrique V, e ele estava com 2 mil ingleses na França, né, em território francês, doentes e tal, ele estava péssimo, e ele encontrou 8 mil franceses. Coitado dos franceses. Pois é, mas teoricamente, guerra na antiguidade, número significa vantagem, né? Você tem 8 mil. Quando você tem um arqueiros e um muro, cara. Exatamente. Mas isso que aconteceu. Suficiente, porque o cara bota lá uma linha absurda de arqueiros em cima do muro, anda 200 passos. Exato. Chegar a 199 passos, morreu, cara. Exatamente isso que aconteceu. Porque um arqueiro inglês solta 3 flechas em 20 segundos, cara. É uma escrotidão. Quando a primeira flecha acerta o alvo dele, ele já lançou mais 2 no ar, cara. Putz, grila. Eles tiravam da aljava, né, as flechas, espetavam no chão, pra não ter que ficar puxando das costas. Sim, sim. E não era aquela palhaçada de tiro sniper, sabe? Headshot de arqueiro. Não, meu irmão. Tu levava 40 flechas na cara. Era chuva. Chuva mesmo. Bloco adoçando, né, cara? Os caras tinham pontaria, eles miravam ali. Só que onde um mirava, mais 7 miravam, cara. Exato. E cada um dava 3 tiros naquele ponto, cara. E eles ganharam 2 mil contra 8 mil, debandou o exército francês. Mataram assim toda quase toda a infantaria, a cavalaria não conseguiu também nada, conseguiram vencer a batalha, espetacular. É porque a flecha ela não teme cavalo, não tem porra nenhuma, cara. Porra. Ela se enfia onde lançar mesmo. Exatamente. As maiores evoluções na indústria bélica é justamente pra isso, né? Pra você conseguir causar o maior dano possível sem correr perigo. Exato. É, então não adianta nada o cara ter a melhor espada katana do... Hattori Hanzo. Se tiver um cara com um arco e flecha a 100 metros de distância, o cara não chega, né? Não é verdade. Besta. É besta ou é besta? Exato. É besta ou é besta? É besta por um motivo. Pelo menos pra gente. Esse nome foi dado por causa da proibição que o Papa foi proibido de usar a besta contra um cristão. Que era uma coisa bestial. Exatamente. Aí falaram, não pode usar, é a besta. Entendeu? É a arma do capeta. Lá em Inglaterra, como não era território papal, lá não se chama besta, chama crossbow, que é arco em cruz. É verdade. Besta tem origem latina aí, né? A besta, ela é arco e flecha pra quem não sabe usar arco e flecha. Os franceses usavam muito. Quem mais poderia usar, né, cara? De acordo com o Discovery Channel, a ideia principal da besta surgiu, se não me engano, na Grécia, ou num lugar desse. É uma cidade que eles tinham que se defender de um ataque grande. E o rei da cidade sabia que o exército dele não ia segurar o ataque. Ele falou, bom, com a minha população de soldados pra defender, eu não vou conseguir defender essa porra desse ataque. Eu preciso de uma arma que eu possa botar na mão num capial e falar, capial atira, e o capial vai fazer alguma coisa. Capial atira! Uma espada. Isso deu origem ao jagunço, né, cara? Da pisomba, atira! Arco e flecha. A arma que eles bolaram é como uma besta. O modo normal de você armar uma besta é você bota a mão ou um instrumento qualquer e puxa a corda pra trás e trava a corda. Isso. Essa é feita de uma forma que o cara apoiava ela no chão e ele empurrava o mecanismo com a barriga e o mecanismo armava a corda e travava ela. Uhum. Olha só. Então ele distribuiu essa parada entre os homens da cidade, flecha a rodo e botou os caras pra defender e conseguiu defender a cidade. Que oficialmente a besta ou besta é uma arma chinesa, né? Foi inventada chinesa, sim. Exatamente, é isso que eu ia falar. É aquele problema das invenções. Alguém já deve ter lido esse respeito. A gente tem um costume nosso de achar que o Zezinho inventou a lâmpada ou coisa do tipo. Na verdade, várias pessoas em várias épocas tiveram essa ideia. A gente só sabe do cara que foi mais conhecido. Uhum. Como a gente não estuda nada da história chinesa, pra gente tudo não fomos nós que inventamos, os chineses não inventaram nada. Vice-versa, provavelmente eles acham que eles inventaram tudo e nós nada. Alguma hora, esses inventos como a besta e como espadas de formas bizarras, foram inventados e desinventados várias vezes. Foi inventado um povinho no Raiko Parto, nego matou o povinho inteiro e sumiu a porcaria do invento. O arco que tinha já na China, os mongóis, os ingleses, e os índios no meio da Amazônia tinham... Mas o arquinho do índio aqui é muito fraquinho, né, cara? Olha, coitado. Aquele arquinho de casca de bananeira, sei lá, aquela flechinha michuruca, cara, aquilo não pega nem macaco. Mas aquilo é... Mas eles encaram o avião, cara. É, lá no Acre. É verdade. Vale lembrar que os chineses não inventaram só a besta, mas como inventaram a besta de repetição, que era exatamente o crossbow, né? Aquele formato tradicional, só que na frente você tinha uma caixa de madeira alta com vários virotes um em cima do outro. E atrás você tinha uma alavanca. Você dava o tiro, a corda ia pra frente e disparava o virote. Aí você forçava a alavanca pra frente, o gancho corria num trilho, pegava a corda e você puxava a alavanca pra trás... A corda voltava a ficar tensionada e caía mais um virote na posição de tiro. Você atirava. Então, você tinha uma arma de repetição aí, cara, muito mais antiga. É, isso é bonito, mas o cara tinha que ser forte. Não dá pra qualquer um usar essa arma, que eu tenho uma crossbow e não é fácil puxar, meu irmão. Você não tava puxando a corda, seu músculo contra a corda, você tava usando um mecanismo ali, que era aquela alavanca. Aquilo já diminuía a força que você tinha que usar, né? Você não tá puxando a corda, você tá puxando uma alavanca que, por sua vez, vai estar puxando a corda. Então a sua força diminui. Mas a crossbow... besta ou besta, como preferirem, ela é uma arma muito fraquinha perto do arco inglês. Ah, sim, sim. Tanto porque que... a distância porque ela atinge, a seta dela, né, a flecha, é menor. É. A distância que ela atinge é bem menor do é que o... É porque a energia que o arco da besta armazena é menor, né? É claro. A cadência de disparo é menor, né? É. Exato. Esse modelo é bonito aí de alavanquinha de recarregar é um ou outro, porque o correto era um que você tinha que botar a arma no chão, pisar na alavanca, puxar. Inclusive, mesmo com a alavanca, enquanto ele tava fazendo aqui recarregando a besta, ele ficava vulnerável, né? Então, porque em inglês tava te fazendo de alfinetero, cara. Ah, então, ele usava um escudo gigante que chamava pavese. Tinha que trazer um mulambo junto com um escudo gigante. Puta, que transtorno, não, cara. Você falou de francês usando a besta. Não era nem francês, né? O francês contratava, que besteiro bom mesmo é genovês, né? Olha, verdade. Só. Tirando o Guilherme Tell, que era suíço, besteiro bom é genovês. A besta tinha uma potência de penetração, de fogo, tão grande quanto o arco. Mas o que acontecia é o seguinte. O arco, ele tinha um alcance maior, porque você geralmente utilizava ele dele como uma elipse. Você jogava pra cima, o arco descia. Então, essa é a diferença. Então, não é que realmente a besta era uma arma muito forte, penetrava muito nas armaduras, mas tinha o problema da distância, né? Mas, de qualquer forma, a besta foi a primeira arma que permitia um soldado normal matar um cavaleiro à distância, né? Sim, com certeza. Pra usar em combate de campo, de infantaria e tal, e contra a cavalaria, ela já foi bem mais útil, né? Com certeza. Foi a primeira arma de projétil pra um cara que não é especialista. É verdade. O arqueiro é um cara que é especialista. O Zé Mané não pega um arco e atira a flecha. O cara pega um arco e perde a orelha, cara. E essa ideia era boa, cara. Botar armas na mão de não especialistas é barato. Não, não, essa ideia nunca foi boa. Tá aí o mundo hoje. Não! Eu tô falando isso numa escala de exército. Você não precisa treinar o cara há anos. Você pega, olha, rapaz, aperta aqui, pronto, acabou. Atirou. Internação, a maior parte da população, e num momento de guerra que vai ser utilizada, não é de guerreiros, né? Sim. Não dá pra uma nação inteira ser de espartanos em que a profissão dos caras é ser soldado, né? Sim, cara? Exato. O cara é lavrador, o cara é cuida de gado, ou qualquer coisa assim, e aí no momento de emergência ele é convocado e tem que ir pra guerra e pega lá sua enxada e vai. E aí não fazia diferença nenhuma. O cara desse era só volume. E aí com uma arma dessas, aí ele começou a fazer diferença. Exatamente. Esse cara não é bom, se esse cara é um Zé Mané, bota uma arma boa na mão dele, pelo menos. Menos, né? Assim ele vai fazer alguma diferença no campo. Catapultas, armas importantes, por quê? Ou como diz o hormônio, né? Taca puta, né, cara? É uma arma que foi criada pra tentar resolver o problema da guerra de circo. Exatamente. Por quê? Na antiguidade, como é que você tomava uma cidade? Você cercava a cidade, matava todo mundo que entrava e saía. Então as pessoas ficavam amuradas na cidade. Alguma hora eles iam ter que arregar porque ia acabar a comida e ia morrer todo mundo de fome. Uhum. E depois você ficava esperando. Às vezes você ficava impaciente e jogava um cachorro com peste lá dentro. Sim. Isso foi só depois que eles conseguiram entender que isso é um modo bom de disseminar a peste. Quando eles conseguiram captar que o cachorro com peste passava pros outros, aí eles passavam a fazer isso direto. Cobertura com peste, cobertura com baiu. Mas isso foi só pro fim da Idade Média, porque até essa época eles não tinham essa associação de o cachorro tinha morrido de peste, logo o cachorro transmitia a peste. Uhum. Ou tinha cobertor com baiu, passava baiu pra outras pessoas. Uhum. Então, o grande problema dessas guerras era o seguinte... Era abrir a muralha da cidade. Exatamente, porque como a guerra vinha a pé, as pessoas começaram a construir muros em volta das suas cidades para proteger. Então, os cercos serviam justamente para você... Ou você tentava invadir, forçava o cerco e podia tomar uma pancada forte, não conseguir romper o cerco, ou você esperava até eles desistirem, né? Se você tá num cerco de muito tempo, você corre o risco da cidade que está sendo sitiada receber reforços, né? Ou o seu próprio exército debandar. Por que que acontece? O cerco, ele é uma guerra de paciência e recurso. Uhum. O cara que tá lá dentro só precisa aguentar. Exato. Só que o problema é que quando você tá numa fortificação, a sua comida é escassa, ela é finita. Exato. E a sua água também. Porque a não ser que você tenha um poço caprichado de água pra aumentar tudo que tá lá dentro, uhum. O cara pode ir lá de fora cortar. Se for um rio, por exemplo, que entra na sua fortaleza, ele corta o fluxo. Um aqueduto também. Acabou a água, entendeu? É, aquedutos cortavam também dos romanos. Pelo lado de fora, o cara que tá lá fora tem que ter recurso pra manter toda a cabeçada que tá ali segurando o cerco, entendeu? É, porque um cara pode dizer assim, enchi o saco desse cerco, vou pegar minhas coisas e vou pra casa. Aí vai embora, debanda. Eu li um livro muito legal sobre cerco, que chama Os Tambores da Chuva. Uhum. O autor é Ismail Kadaré. Olha só. A história é uma guerra entre árabes e cristãos. Os cristãos estão dentro da fortificação e os árabes estão fazendo cerco. É só essa situação de cerco. O diferencial é que os árabes têm um canhão. Que foi uma arma que mudou a guerra, né? Assim, ela começou a ser utilizada na época dos arcos, né? Uh-huh. Mas ainda era bem o comecinho. É. É. Mas e que época? Dos arcos da velha? Dos arcos da Lapa. Dos arcos ingleses, longos. O canhão foi a arma de romper cerco, né? Porque você tava lá no seu castelo, bonitinho, com a sua mega porta de madeira, e ninguém conseguia entrar, quem chegava perto com aquela porra daquele aria te levava óleo quente na venta. É. E o canhão ficava lá um italiano gritando, Gennaro, massa! Era o dia inteiro pra fazer aquela porra dar um tiro, né, cara? Porque você tinha que encher de pólvora e botar estopa e botar a bola de metal gigante, sei lá, os garfos, o que seja... E tapar tudo, sabe? Ficar negócio na pressão lá dentro pra só depois você dar o tiro e às vezes nem funcionava. Mas se funcionasse e o cara mirasse e acertasse na porta, era um tiro só, cara. E se ele desse 3 seguidos no mesmo lugar do muro, descia o muro. Entendeu? Nos canhões iniciais, que é o que se chamava de bombarda, que é fazer o arco como um morteiro, a chance de você acertar 3 tiros no mesmo lugar é trombetas, que é uma espada da Bíblia da, no Davi com a trombeta e Deus guiou a bola, porque o maluco tem que ser ninja. Tinha mira nenhuma, rapaz. Mas esse livro é legal porque mostra toda essa parada e... Catapulta foi a primeira arma feita com esse intuito. Ó, temos que derrubar o muro ou a porta. Tinha 3 tipos de catapulta. Tinha o Ariete também, né? É, o Ariete também era uma arma. O Ariete não servia só pra derrubar porta, não. Você podia bater com o Ariete no muro e você ia quebrando a pedra por dentro, né? Então você também conseguia derrubar o muro com o Ariete. Né? Não era só Senhor dos Anéis, o Ariete é uma entidade, né? Ah, é, não. Grond! Grond! Porra, é demais. Esse muro com aquela fortaleza medieval com um muro de 2 metros de espessura, sinistro. Mas as maioria das fortalezas antigas tinham um muro que eles chamavam de muro de madeira, um muro de pedra com uma fileira de pedra só, não é? Sim. Nenhum muro, mega muro. Os muros foram ficando maiores exatamente por causa dos ataques. Então, existiam vários tipos de catapultas, romanas e gregas, clássicas. Os romanos tinham também as balistas, que eram... Elas são divididas em 3 tipos de catapultas. Uhum. As de tensão. Sim. As de torção e as de contrapeso. Então, as de tensão é como se fosse um estilingue. Você pegava lá umas tripas de bode, fazia uma corda louca que tinha uma certa elasticidade, puxava e a catapulta romana parece uma besta gigante, essa de tensão que você puxava, e aí você botava uma bolinha de pedra e pum, soltava e a tensão jogava a pedra longe. A de torção. Uma flecha gigante, não é? Ou uma flecha gigante no caso da balista, né? Que era uma besta. Mas aí gigante. Ela já é de torção. A balista é de torção. É de torção. Então, a de torção era muito mais eficiente porque ao invés de você esticar uma corda, você torcia essa corda, né? Então, quando aquela catapulta clássica que a gente vê lá, o catapulta dos seus anéis, dos orques, que você tem um braço de madeira com uma cuia e o braço de madeira desce, né? Vai pra trás, você bota a pedra e tum, joga e ele vai pra frente, e isso é torção, porque lá na frente, no mecanismo, no eixo, você tem uma corda torcida. Cheia de energia, né? Exatamente, ela fica tensionada e ela quer voltar ao seu estado normal. Então, como ela tá extremamente torcida, quando você solta a cuia, ela pum, ela levanta a madeira com uma força absurda e joga a pedra longe, né? Tem a de contrapeso também. A de contrapeso é o catiço. A movimentação dela pra jogar o projétil é uma loucura foda. É, o chamado trebuchet. Cara, é um desespero, cara. Não, é, você precisava de sua equipe de engenheiros pra chegar no campo de batalha, mandar construir aquela porcaria e uma equipe de artilheiros especializadíssima e educada pra poder operar aquela porra. É gigante o trebuchet. Na verdade, você tem um contrapeso e ele atirava muito mais longe e isso era a vantagem dele. Atirar com força de mais longe, estando longe das flechas inimigas, longe da artilharia inimiga. Era absurdamente foda. Naquele filme Cruzada, o filme não é muito bom, mas tem uma boa cena com trebuchês dos árabes atacando a cidade de Jerusalém. É bonito pra cacete. Parecia uma funda, né? Gigante. Tem um inglês aí que alguns anos atrás construiu um trebuchê, um rico milionário lá e ficou jogando... O Beef Busters fez. É, jogaram piano, carro, tudo pelo carro. Carro, é. Lembro de carro. Divertido. Tinha uma outra catapulta chamada Manganela, que ela era tipo um trebuchê, tipo um trabuco, só que ela, ao invés de ser com contrapeso, ela era com torção também. Ela tinha um alcance melhor do que a do trebuchê ainda. Ela é igual um trebuchê. Ela, ao invés de ser com contrapeso... Era com torção. Ficar balançando, ela tinha torção. E ela tinha mais precisão, inclusive, porque, assim, a balista, o problema de precisão dela é porque ela tem 2 braços, né? É. Sim. Que nem uma besta. E aí, qualquer desregulada de um lado ou do outro, você não vai ter uma precisão tão eficaz. Como a manganela era só de um braço, ela tinha uma precisão melhor. Armas de cerco, né? A gente pode mencionar também rapidamente a torre de sítio, né? A torre de ataque, que é feita para você se aproximar com relativa segurança das muralhas e fazer com que o seu pessoal invada as muralhas, né? Sim, ela era construída em campo de batalha também. Ninguém carregava arma de circo. Você chega no lugar lá e vira o circo. Agora eu vou fazer as armas. Exato. Especialmente os romanos. Aí surgiu com os romanos. Os romanos eram exímios construtores e eles tinham essa coisa de construir acampamento, construir ponte, construir arma, tudo nos locais onde eles estavam. O próprio legionário romano, as ferramentas de construção eram parte do kit lá, do equipamento, né, do legionário romano. É uma coisa curiosa que é um dos sítios que mais famosos da antiguidade foi o sítio a Fortaleza de Massada. Ficava no deserto da Judéia e era uma fortaleza que... Ah, sim. Existe até hoje, né? Você pode visitar e tudo. A Fortaleza de Massada hoje faz parte de Israel, ele é até tido como um símbolo do país, né? Sim, a resistência amassada. Uhum. E era uma montanha, a fortaleza ficava em cima da montanha e tinha um culto, uma seita judaica que morava lá e tinha todos os recursos para ficar lá. Tinha água, tinha cisterna, tinha tudo para ficar lá durante muitos anos, né? Uhum. Foi isso que aconteceu mesmo. O cerco durou praticamente, acho que 7 ou 8 anos. Nossa! E aí os romanos, olha o que eles fizeram, eles não conseguiram invadir, porque a única maneira de você chegar no topo da montanha era através de um caminho estreito. Isso. E os soldados não conseguiam subir a não ser em fila. E é claro que eram detonados com pedras, com tudo que tivesse lá, né? O senhor M já foi lá e quase caiu nesse estreito. É sério, cara. Era bem estreito mesmo, então. Era, cara. Ele veio descendo, anoiteceu e não tinha luz, não tinha porra nenhuma. E ele quase caiu naquela merda, cara. E os romanos finalmente conseguiram. E daí... Por isso que eu falei desde o início, né? Eles construíram uma ponte, cara. Uma rampa para os exércitos deles chegarem no topo e finalmente eles invadiram e tal. E antes de serem... E quando o pessoal lá descobriu que ia ser invadido, se suicidaram todos. E aí, enfim, aí tomaram Massada. E um dos lemas do exército de Israel é esse, né? Massada não voltará a cair, né? Que, lembrando essa invasão romana, esse sítio. É um dos mais famosos da antiguidade. É verdade. Tem um filme legal que mostra essa torre, né, de tal, que é com o nosso querido Rutger Hauer e Jennifer Jason Leigh. É um filme que eu recomendo. Flesh and Blood. Exatamente. Conquista sangrenta, muita violência e nudez. É, tem também os seus anéis, tem as torres, no Cruzado tem as torres. De... Ah, mas não tem o Rutger Hauer e não tem nudez. A pólvora. A pólvora veio para realmente mudar toda a cara da guerra, da humanidade. E realmente, quem não tinha aquele pó preto mágico, tava lascado. Mas, cara, a minha primeira corrida do Civilization é conseguir a pólvora antes de todo mundo, cara. É a coisa mais importante. Pólvora é versão chinesa. Os chineses não estão de brincadeira aí. Desde a antiguidade, uma evolução natural da catapulta foi o canhão. Exato. Certo? Um cilindro gigante de bronze ou ferro, você compacta a pólvora ali, coloca um projétil, uma bola de ferro provavelmente, e ateia fogo na pólvora, pronto, ela explode e destrói o seu inimigo. Os primeiros canhões, na verdade, eram sinos gigantes com pólvora. Exato. Que eles, na verdade, só cuspiam, como o Blue Hands falou, cuspiam o petardo pra cima e onde caiu. A mira da parada é totalmente inexistente, até porque a nossa teoria moderna de balística não existia na época. Cálculo matemático pra acertar, zero. Os caras miravam e caiu ali. Então acho que se vier um pouquinho pra cá... Relatos históricos datam o início do uso do canhão lá pra 1132, lá na China, né? E ele ia chegar na Europa, na Idade Média, já nessa época, assim, um pouco depois... também para abalar as estruturas das cidades muradas e dos castelos. E também para botar o terror, porque era um terror, né, cara? Esse, aquele negócio da arma de intimidação, o canhão era uma grande arma de intimidação. Ah, os primeiros canhões eram muito mais uma arma de intimidação do que... Porque era um esporro inacreditável. Pô, imagina. Parece uma fúria divina, né, vindo para cima. Imagina os primeiros caras, estão ali afiando espada, fazendo lá o... guisardo de pedra, né? Qualquer coisa assim. Uhum. E daqui a pouco, cara... Que pariu, cara! Ele pega uma pedra gigante e cai e nada acontece. Destroyer 2, acho que o primeiro uso de fogo de artifício pelos chineses foi pra fazer. O primeiro uso da pólvora foi pra fazer fogo de artifício, que é pra intimidar. Na verdade, tava lá o exército inimigo quieto na dele, daqui a pouco uma porrada de explosões do nada. Ah, magia, né? Pra quem nunca ouviu uma explosão, você ouviu um monte do nada, deve ser uma parada assustadora. Era magia, cara. É feiticeiro, com certeza, né? Você ficava assim, até que pariu. Mas aí depois alguém falou assim, essa porra não faz nada. É, pô, tá aí, beleza. Um monte de barulho, magia aí. Não faz nada, ainda dá pra ver todo acampamento inimigo. Olha o canhão permaneceu igual durante centenas de anos, mas era a grande vantagem. A artilharia, a catapulta, a torre de guerra, o trebuchet, antes eram armas praticamente estáticas. Você tinha que chegar lá no cerco e construir, e depois ela não servia pra mais nada. Canhão não, o canhão era uma artilharia móvel. Você botava sob duas rodas ou quatro rodas, ou botava nos seus navios, e você levava ele pra qualquer lugar do mundo, né? Praticamente pra qualquer campo de batalha, né? Então essa foi o grande trunfo do canhão. Ele já existia na Idade Média, a gente acha que é só Idade Média, só espada, escudo e arco e flecha. No canhão estava lá já, era caro, era difícil de operar, também precisava de uma companhia treinada, às vezes dava merda, aquela porra toda explodia. Os chineses tinham um armamento com pólvora que eles mostraram no Discovery, os caras tinham um foguete. Imagina você pegar uma espada e você botar um busca-pé atrás. Ah, então, isso os mogóis levaram pra Índia no século XIX, não foi? E os caras atiravam isso um cavalete que atirava 50, 60 desses. Às vezes até 100. Uhum. E o exército inimigo tava vindo e vinha 100 espadas voando na direção dele. Exatamente, ela vinha voando e girando. Isso é sinistro. E os ingleses perderam no norte da Índia duas vezes, porque o Marajá tinha essas armas. Os ingleses só conseguiam invadir o Paquistão porque eles fizeram um acordo com um irmão do Marajá, uma parada assim, e o cara traiu ele. E deu a dica de como é que podia chegar no terreno. E aí eles atacaram por trás e o cara se ferrou. Você acredita que isso foi parar no hino dos Estados Unidos? É? Porque os ingleses tomaram essa saraivada aí na Índia e eles levaram essa tecnologia de foguetes pra a guerra de independência nos Estados Unidos. Tem uma parte no hino americano que fala de foguetes no céu. É essa merda aí, cara. Foguete do Marajá. Foguete do Marajá. Trama robusta de guerra antiga foram os elefantes de guerra. Os pais do tanque de guerra, né? Sim. Eu não sei nada dos elefantes, mas acho maneiro quem soube. Inclusive, o circo é a minha parte preferida, né? O elefante de guerra não foi uma arma muito efetiva como arma de guerra em si. O negócio do elefante de guerra foi... O elefante é um bicho que não existe na Europa. Arma de intimidação, exatamente. Foi muito mais intimidação do tipo, cara, que porra é essa? Do que uma arma efetiva de combate. Porque o elefante, cara, não é rápido. Quando os romanos viram os elefantes do Aníbal, com certeza eles não falaram que porra é essa, cara. Provavelmente eles não falaram nada, brother. Que imagina. Os elefantes, eles eram tidos como monstros, né, cara? Né? É. São monstros, né, cara? Sim. É porque a gente hoje conhece elefante sabe que é um bicho dócil e etc e tal. É? Dócil? Pô, tá maluco, cara. Pelo menos no zoológico é. O elefante fugindo, aquela cena do elefante fugindo do circo, acho que era na Tailândia. Não, tudo bem. Mas o elefante não é um predador, quero dizer. Cara, o elefante vinha com as presas de marfim com ponta de prata, sei lá, botavam fitas, né, metálicas em volta das patas, pra não cortar os tendões, e davam uma adaga na tromba e falavam, meu amigo, vai fazer dois passos. Sério, cara? O elefante vinha com a adaga, meu irmão, passando o rolo. Você tá de sacanagem com o bicho dócil, cara. Mas preste atenção. Os elefantes que o Aníbal usava, eles entraram em extinção. Eles eram uma raça de elefantes menor do que o elefante que a gente conhece hoje. E mesmo assim era um bichão, mesmo assim valia. E ele levou essa porra pra Roma. E depois a gente vai fazer um podcast só sobre Aníbal, mas... Na verdade, também é outra coisa que começou na Índia, né? Os elefantes da Índia não são tão grandes quanto os africanos, né? O africano chega a 6 metros de comprimento, 4 de altura. E o indiano é aquele que tem a orelha menorzinha. É o que tem em circo, né? Mas eles já usavam os elefantes. E usavam até estilo Senhor dos Anéis, com torre em cima. Com torre em cima? Torre em cima e o cacete, Não ficava só o cara no cucuruto do elefante, não? O indiano faz até que aqui a montaria de elefante te faz tipo um palácio. Mas o Aníbal, o nego, acha que fazia o mesmo esquema. O elefante, ele só funcionava nessa época que não tinha arco e flecha, né, cara? Não, pô, claro que tinha. Até que tinha, né? Mas só que a pele do elefante, né, cara? Não, cara, que pele do elefante dava um teco no indiano que tá em cima do elefante e acabou a brincadeira. Porra! Vai acabou, acertar! Né? Ele continua correndo, caraca. Tem o condutor do elefante, o elefante não é. A questão é correndo pra onde, né, cara? Exatamente. O problema do elefante é que ele não é evil, que nem o elefante dos seus anéis. Ele ataca só os bonzinhos, o inimigo, né? O elefante se assusta, ele corre pra qualquer lado, inclusive pro exército aliado, teoricamente, né? Pra ele é whatever. Isso a gente não sabe, né? Isso a gente tá falando, mas a gente não sabe. Não, é verdade. É verdade. Isso. Tem relato de Cipião lutando contra Aníbal na África. Era isso que acontecia. Já foi usado, os elefantes já foram usados pelo Alexandre o Grande, porque quando ele foi pra Índia, ele se deparou com isso e ele levou embora 200 elefantes pra aterrorizar o resto do mundo. Mas eles ficaram mais conhecidos com Aníbal. O Aníbal chegou a empregar os elefantes algumas vezes na Península Ibérica e ele tentou levar pra Roma através dos Alpes, né? Uhum. Só que o elefante africano, norte da África, calor do cão. Subindo em Alpe italiano. Pegaram neve lá, morreu a maioria. Uhum. Poucos sobraram. Então não foi uma arma tão efetiva no ataque a Roma, né? Uhum. Só que aí, como o Cipião, pai, tinha lutado contra o Aníbal e o Aníbal usado os elefantes, o filho ficou de olho nisso. Quando ele foi pra Cartago, pra destruir Cartago, tirar do mapa e ninguém, nego só ficar sabendo pelo nome, uhum, que era Cartago, O Aníbal tinha um exército maior do que o do Cipião Filho, né? Uhum. E tinha 80 elefantes. Só que ele já tinha aprendido a lutar contra os elefantes porque ele tinha visto o Aníbal usando contra o pai dele. Uhum. E aí, o que eles fizeram? Duas coisas. A primeira foi, quando os elefantes começaram a vir em cima dos romanos, eles começaram a fazer um esporro foda, batendo em lata, com trombeta, e alguns se assustaram e voltaram. Os que vieram pra cima deles, eles vêm correndo e, tipo, pra destruir a infantaria mesmo, né? A formação da infantaria. Atropelar todo mundo. Atropelar todo mundo. O que eles fizeram? Abriram e os elefantes passaram. Exato. Que ótimo, cara. E aí alvejaram os elefantes com lanças. Exatamente, pelos flancos. Começaram com lanças e mataram. E aí os que não morriam ficavam assustados, né? Com os ataques e voltaram pra de onde tinham vindo. Exato. As paredes de escudo. Ah, finalmente, cara. Finalmente, depois de 161 programas, falar de alguma coisa que eu gosto. As paredes de escudo são o que diferem os meninos dos homens, não é? Exatamente. Tem caras que já nascem homens, né? Já nascem com barba, tipo o Dervel. Dervel Kadar. Cornel é o rei da parede de escudo. Sim, sim. Pra quem gosta, leia Cornel. Ele é muito bom, mas o Cornel, ele é o rei da parede de escudo. E aí você acha que a parede de escudo, ela já é foda no Arthur? Meu irmão, vai ler as Crônicas Saxônicas, cara. Nossa! Ele te dá uma outra visão das paredes de escudo. Mas a parede de escudo do Cornel já é a segunda geração, né? É a geração final, talvez, né? Depende do livro. O Crônicas Saxônicas é lá pra 800 e tantos depois de Cristo. A parede de escudo, ela foi deixada pelos romanos, quando os romanos... Exato. Sim, sim. Então, ela é bem anterior. Na verdade, ela é grega, né? A falange grega era uma formação de parede de escudo, né? O que eu tô querendo dizer é que a história do Arthur e do Cornel, ele se passa no que a gente chama de Antiguidade Tardia, né? Que é ou o iniciozinho da Idade Média. Exato. Que era naquela época que a cavalaria ainda tava começando a ser usada. E, bom, a cavalaria... E quando a cavalaria foi, de fato, empregada realmente na Idade Média, né? Isso foi o fim da Parede de Escudos. Foi a morte da infantaria. A morte, ou pelo menos a infantaria, passou a ser uma arma menos importante que a cavalaria na Idade Média. A parede de escudo consiste em uma formação de dois blocos de seres humanos que vão se enfrentar e eles grudam seus escudos um no outro. até formar uma parede verdadeira, uma parede humana com escudos. É, isso, na verdade, eu quando li as primeiras vezes a descrição, eu sempre achei meio confuso o negócio da parede de escudos. Uhum. Porque antes da parede de escudos, existiam só uma porrada de caras loucos e bêbados correndo um pra cima dos outros. Exatamente. Era William Wallace. Exatamente, William Wallace. Se bem que o William Wallace é depois, né? É, mas o estilo dele é antes, né? É estilo bárbaro, né, cara? Ele não tinha uma parede de escudos no William Wallace. Ele, era ponta de lança, cara. É, ele tinha parede de lança, na verdade. Ele saía e era em gate, cara. No filme, o Coração Valente é foda, né, esse, cara? Exatamente. Mas esse negócio... É bonito no filme, mas esse negócio de sair um exército correndo, gritando pra cima do outro, é uma maluquice. Isso acontecia muito antes dos romanos. Foi assim que os romanos dominaram o mundo. Exato, claro. Os caras vinham que nem os malucos pra cima deles, e o cara gritava, Escaramuça! Mas, ó... A parada mais maneira, que eu acho que não é a parede de escudos, é a tartaruga, cara. Ah, a tartaruga é irada. A tartaruga é muito... É porque os romanos, eles aperfeiçoaram o uso do escudo. Sim. Porque até então a parede de escudos ela era usada simplesmente como o nome diz. Era uma parede de escudos. Ficava um cara do lado do outro, você... Com o escudo, você não se protege, você protege o cara que está do seu lado. Exato. O primeiro tá fudido, é isso. Primeiro tem que ser um p*** foda, cara. Primeiro é o William Wallace, cara. Mas a ideia é você proteger o cara que está do teu lado e a parede de escudo que está atrás de você, a segunda fileira, protege o alto. Exato. Pra não vir uma machadada ou qualquer coisa do tipo. É. O bicho pega na parede de escudos é do joelho pra baixo, cara. É ali que a guerra acontece, meu irmão. Exatamente por isso que os romanos tinham esse excelente uso da espada curta, pra nessa confusão de gente apertada, eles poderem ter uma arma ágil o suficiente pra poder furar o cara que tá ali na tua frente. A gente só esqueceu de falar a arma que eles estavam usando, né? Eram lanças. Isso, né? A chumeta da parede de escudos eram com lanças. E a distância era maior, o alcance era maior. Os romanos, eles pegaram e aperfeiçoaram essa porra. Criaram a gladio, meu sonho de consumo. Ó, a espada curta romana. É uma espada curta e larga. Exato. Pra abrir uma Que é isso, caraca? Que é uma espada de infantaria, porque ela é perfurante e pro combate a curta distância. Exato. Isso. E ela é larga daquele jeito, tem aquele formato, pra não prender nas costelas, sabe? Pra dar aquela estocada, abrir o cara e voltar. Já a tartaruga, né? Ela é feita pra proteger contra a chuva de flechas, né? Exato. É aí que os romanos aperfeiçoaram a parede de escudo, criando várias formações. Que a tortuga, ou tartaruga, era essa que nego fazia um, como o nome diz, tartaruga, um casulo, cara, sabe? Era... Casulo é de mariposa, de borboleta. Fazia um casco. Um casco. Capacete. Exatamente, a galera que tava nas laterais protegia justamente os flancos, quem tá na frente protege na frente, atrás, e quem tá no meio protege, faz um teto de escudos, né? Fora essa formação de proteção que eles tinham pra se defender de flechas e tal, eles tinham lá ponta de lança, tinha cunha, tinha não sei o que lá, várias formações que eles usavam pra quebrar o bloco de exército inimigo. Os caras vinham que nem malucos, eles faziam uma parede com aqueles escudos que pesavam, sei lá, 20 quilos, e os caras vinham com tudo, e quando os caras grudavam, cara, e tinha, sei lá, 4, 5, 10 fileiras de romanos atrás daquele primeiro escudo, os caras seguravam aquele... Os caras batiam na parede como se fosse uma parede de pedra, porque os caras não se mexiam, e os caras ficavam lá sacudindo machados, gritando e babando em cima dos romanos, e os romanos se davam o trabalho só de descer um escudo de 20 quilos em cima do pé do cara. O foda do exército romano, cara, é que eles não ficavam lá 30 caras empurrando da frente pra ele conseguir matar todo mundo que tava na frente dele. Depois de um tempo, esse cara tava exausto. Ficava lá estocando e dando porrada e levando porrada no escudo. E aí, cara, eles faziam um revezamento. Exato. A segunda fila sumia e a primeira ia pro final da fila, cara. Tocava o apito lá. Exato, e aí... cara. Foi um primeiro exército, assim, massivo, sabe? Vamos dominar o mundo. Profissional. Era uma técnica. Exato, era um exército. O primeiro exército profissional da história foi o exército romano. Até o escudo deles, o formato era retangular abaulado, né? Até isso era melhor, né? Porque o dos gregos, dos hoplitas, era... eram escudos grandes, mas eram ovais, né? Sei que até nisso, os romanos fizeram história. Eu, quando trabalhava na cidade, eu fui almoçar. Cara, quando eu voltei, tava tendo uma pancadaria entre guarda municipal e camelôs, sabe o que tem lá na Rio Branco? Vocês já devem ter visto isso, né? Aí, voando, mas voando pedaço de pau, voando pedra, não sei o que, troço impressionante, cara. Pancadaria feia. Cara, aí daqui a pouco chegou um camelô, acende um... Como é que é? Baseado. Morteiro. Que é isso? Que puta não. Aí, não, o cara acende um morteiro e mira nos caras, dá um morteiro na cara do maluco, né, pra atirar, né? Pô, cara, aí o que os caras fizeram? Aqueles caras com os guardas municipais, né? Tartaruga, cara. Colocaram o escudo na frente, dois caras com o escudo na frente, dois caras com o escudo atrás, criaram um campo, assim, de... Sério? Proteção, e a parada estourou ali mesmo e avançaram, cara. O cara gritou tartaruga ainda? não gritou nada, não. Foi automático. O cara mirou assim, o morteiro, os caras já se ajoelharam e fizeram tartaruga. Caraca, hein? Bonito. Esse tá o Nerdcast Recomendações, né? Quem gosta de Parede de Escudo, além do Corno, tem que ler O Imperador. Ah, já falamos sempre. Do Con Ingunden. Não sei como se pronuncia, espero que seja assim. Que é, cara, é foda, mostra assim... E, cara, eu até então achava legal o exército romano e esse livro criou um fascínio, assim, cara. Mostra como os caras eram fodas. E além disso, tem a série da HBO, Roma. Lucius Orinos. É muito foda, cara. E também mostra o exército romano e mostra os caras e... Pariu, cara. Roma, série fechada da HBO em duas temporadas. Excelente, não perca. Bom, os romanos usavam então o gladius, né, que era essa espada curta, é para curta distância, e eles também tinham outra espada de cavalaria, que era uma espada um pouco maior, né, que era permitia que você alcançasse uma distância do cavalo pro infante, né, que você estava atacando. As espadas medievais que a gente conhece, elas vieram muito dos bárbaros, dos povos bárbaros que os romanos entraram em contato depois. Inclusive, já que a gente está falando de corno, né, os saxões, né, que são aparecem muito no livro do Arthur, né? Eles têm esse nome por causa da espada deles, que era Sioux, não sei como é que pronuncia. Que era uma espada um pouco maior, né? Do que a espada do tio Gladius. Eles eram famosos pela espada maior, que era o que seria a espada longa, que a gente conhece como espada longa medieval. A tradução do corno é sax mesmo. Eu já li em alguns livros como saex. É por causa do latim isso, puxar pro latim, saex. Aí fica sax. A espada pesada mesmo era a montante, né? Que essa pesava uns 8 quilos e era do tamanho do guerreiro também. Tem uma espada aqui que eu tirei uma foto lá em Istambul, cara. A espada tinha 2 metros de altura, a espada. Esse tipo de arma era você acertar ou morrer, né? Porque você não ia ter tempo de levantar de novo, né? Depois de um golpe. Não, uma espada dessa, o cara realmente tinha que ser um monstro pra carregar. Eu tinha que ficar que nem um maluco, normalmente, sem camisa, girando aquela merda pra cima e pra baixo, pra afastar o neguinho dele, cara. Porque era a única maneira. As espadas, assim, como qualquer arma, ela responde à tecnologia do adversário. Então, assim, as espadas eram espadas pesadas pra quebrar a armadura do adversário, porque os adversários também tinham essas armaduras pesadas. Diferentemente do que muita gente pensa, povos bárbaros eram os que tinham as melhores armaduras. Uhum. Nessa época de 500 e pouco, os bárbaros tinham essa tecnologia de produzir metal forte, ferro, e fazer armaduras pesadas. Daí começou a... o gladius começou a ficar aos poucos obsoleto e começaram a surgir espadas mais pesadas. Falar de espada, você pode lembrar da espada muçulmana, que tem aquele formato curvo, e ela tem uma parte interessante que é... Mas qual delas? A cimitarra ou a copesh? A Copeste não existe, cara. É só no AD&D, cara.